Um grande abraço, até a próxima oportunidade, Capitão. Até a próxima, um grande abraço da equipe H Dourado. Não, no 0, no 4. 9, 9. Azul 27, o nono chame Salvador em 199, decimal 35. Ingresso final da 197, reporte passando vertical de Enrima. Examina final, reporte passando vertical de Enrima. Continuou na sua identificação. Gol 1097, decola o turno 2, controle Salvador 119, decimal 35. 1935, 097. Azul 6918. Pouso autorizado pista 10, vento 090 graus, 139. Livre para o Azul 692. Controle Salvador, boa tarde, 1097, Arbor Elefa. 1097 é o controle, está em contato radar, após 2000 direto Elefa. 2000 direto Elefa, gol 097. Gente, Vitor em Juliette, faça 1360 pela sua esquerda, reporte reingressando final da 1-7. Teste, Vitor em Juliette, 1360 pela esquerda, reporta reingressando final da 1-7. Vitor em Juliette, confirme qual o tipo de equipamento? Papalfa 32 no ar. Gente, Papalfa 38. Papalfa 32, Vitor Índia Júlia. Ok, Papalfa 32, Vitor Índia Juliette. Não há, não. Alô, Salvador, boa tarde, alô, 4198, condição 8 pontos, pushback, sanamento. Azul 4118, aguarde diferencial feedback, número 2 do setor. Bora. Vitor Lindsay Juliette, ciente, reporte passando vertical de enrimada. Passando vertical de enrimada pra gente, Vitor Lindsay Juliette. Vitor Lindsay Juliette ainda não avistado, informa agora a pista livre e o eixo da 1-0 também livre, o QNH 1-0-1-4. Júlia 1255 1251 13325 TAM 55. Bom trabalho, bombeiro. Poderia confirmar a velocidade de cidade, ou direção e velocidade do vento, Vitor da Juliette? Vento 070 graus 12 nós, Vitor Índia Juliette. Passo Juliette. Azul 6918, solo ao 105, ao livrar a primeira direita, solo Salvador, 1211. 211, Azul 69, boa noite. Depois ficamos 5 horas e 50 minutos de autonomia, ao pé na Galeão. Gente, o Xené 6355, dois ataques para o ponto de espera da pista 1-0. E a parte principal está feita Índia, no ponto de espera chama torre em 118.95, ajuste no 014, bom voo. Ok, tem a parte pela Índia, vai chamar torre em 118.95, a janela 63. Foco azul 6918, livrou Foco Alfa. Azul 6918, táxi via Alfa, reporta antes da Júlia. Alfa, antes da Júlia, Azul 4118, ordem da equipe de solo após passagem do Airbus da Avianca retaguarda, livre acionado T-Pack e M-Tax. Modo Avianca, coordenação, esse é o pós, o informe táxi 4118. Informação November confere, confirmando a rota inicialmente para o Zulu 10. Afirmativo. Gente, prepara a saída da El, guarda cópia, são 3835. Vai El, guarda. 5789. Azul 6918, táxi via Juliet para o portão 03. Juliet para o portão 03, Azul 6918. Golfo 997, chama Recife, 260. 260, Golfo 097. Sané 6355, autorizada a linha de colapso no zero, o vento 080 graus no 19. Salvador, muito boa tarde, tá 3676, informação novembro. 3676, eu vou ITAP, desça para 6.014, chegada a Mari, pista 10, caminho. 6.014, voa com o Porto ITAP, tá? 3676, graças. Alô, Salvador, eu faço uma informação. Tá pra Azul 4118, autorizado táxi para o Porto Espera da pista no zero, via parte principal, táxi Índia. O ponto de férias chama Torre em 118.95, ajuste no 014, atento a lembrada companhia já parqueando no 03. TAM 3835, quanto pode ver? 3835, TAM 3835, autorizado para Confins via Upper Zulu 10. O BAV é o Pesulu 16 e conforme rota do plano de voo. Nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída Tael, Leda, Motiva. Aciona 5103. Frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado para Confins. O plano é o Pesulu 0. O BAV é o Pesulu 16. Decola pista 10, curva à direita. Tael, Leda, Motiva. Parreto, são 3835, chame para feedback acionamento. Tá, pelo Salvador, boa tarde, voo 620, sem tirar informação na venda. Tá no gate, 10, autorização de tráfego, voo recebido. Voo no 620, informação na venda, confere, pronto, cópia. Tá pronto, voo 620. Voo no 620, autorizado para Recife, via Upper Zulu 17, nível de voo 370. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5116, frequência do controle Salvador 119.35. Sané 6355, decola 20, controle Salvador 1208. Corrijo, 119.35. 119.35, confirma? 119.35. 1935, boa. Para possível acionamento do 620. 4118, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Sim, mantendo a 0418. Final de 2 milhas, o Wisconsin Uniforme. Wisconsin Uniforme, avistado, pouso autorizado, pistão 17, vento 090 graus, 139. Meu pouso e uniforme. 2000 pés sem restrições, 2789, Azul. Azul 2711, inicia a descida agora para 5000. No 39. Inicia a descida agora para 5000. Descendo agora 5000, autorizado de Juiz. Autorizado. 22231. Passarelo 2231, autorizado para barreiras via Whisky 42 e conforme rota do plano de voo, nível 160. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP. Aciona 5073, frequência do controle Salvador 119.35. Correto, passarelo 2231, chame para feedback acionamento remoto 12. Azul 4118, decola os 23, controle Salvador, 119.35. 1935, 4118. Vento Ognave, 6355. Prossiga. Azul 4118. Azul 4118 é o controle, contato radar, suba sem restrições. Após 2000, voar elétrico. Transições após o meu elefa. Falece já. Entraremos em contato para cópia. Solo Salvador 3835, liberou sonar, chamei para o táxi. Salvador 6314 da Xané, puxa a sonada número 4. Xané 6314, liberou sonar, chamei táxi. Três, três, a senhora idêntica. Informação 9M confere, prepara a saída da EO, número 2, cópia. Romeu Fox Lima para o controle Salvador. Vou mandar o rei, comandante, vou mandar para o controle da Rota. Certo, vamos manter 500 para aí? 500, ok, qual é o código alocado? 0150. 0150, controle está ciente, já tem estimado para pouso em feira? Tem mais 30 minutos, comandante. Anotei 1855, informe livrando as horas de controle. Afirmativo, só autorizado direto? Positivo, 500 PR livre. Beleza, meu comandante, vamos para o Azul 2789, livre ali. 119.35. Salvador, o Azul 2711, 7. Tente Vitor Índia Júlia, disparacionamento torre 118.95, bom voo. Taxa 63, 14, 115 a bordo, 3 horas de autonomia, aterrar na receita. Taxa 60, 150 na Mari. Taxa 6210, desça para 7000 na chegada Mari 1014. 7014. 1094, dirigir táxi, ponto de serra, 189. Índia Juliette, autorizado a acionar, chame para o táxi. Para 3676, desça sem restrições para 3000. Para 3000, sem restrições, para 3676. Oceano 6355, chame Recife 1251, no caso negativo 3325. Dan 3835, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero e a parte principal táxi Índia. No ponto de espera chama torre em 118.95, ajuste no 014. Parte principal Índia, ponto de espera no 0, 22.95, ajuste no 014, no 3835. Ou 1169, pronto, cópia. Ou 1169, autorizado para Guarulhos via Upper Zulu 10 Taubaté. Nível 360, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motipa. Aciona 5134, frequência do controle Salvador 119.35. Para Guarulhos, correto, gol 1169, chame para o estacionamento. Voo 620 no 10, autorização para o feedback de acionamento. Voo no 620, livre acionar, chame táxi. Livre chamando táxi, voo 620. Abatão Lima, Juliette Lima, prossiga. Gente, confirme o horário da no plano de voo, Lima, Juliette Lima. 1900, ciente, entramos em contato com a Sala S e entramos em contato com o Paracop. Gente, Lima, Juliette Lima. No 869, ciente. Tá 3676, declaração para o sequenciamento, curva esquerda para 020, o limite ao localizador. Esquerda 020, limite ao localizador, tá 3676. Azul 2711, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado e aliança que pista no 0, reforço estabilizado. Ciente, descer para 2000 pés, recupera estabilizado, 2719. Opera 2733, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o A360. O limite é o QD Mike 1110 de Simbra. Ou no 869, autorizado descida até nível de voo 050, reduza para 2009, reporta o término do desvio para a vetoração. Ativo o portão interno do desvio para a vetoração e descendo 050, reduzindo 209, voo 1869. 13676, para o localizador, curva direita para o 065, reporta estabilizado. Direita 065 para o localizador, para 3676, passarela estabilizado. Do controle de Salvador, 119.35. 1869, já é possível vetoração. 1869, curva direita para 245, o limite é 1 ou 2 milhas nessa proa? Direito 45, limitado por 2 milhas, 1869. Passa 04, 04 a bordo para acionamento táxi, torre 1895, por voo. Muito obrigado, a próxima é a próxima. Muito obrigado pela palavra. Tráfego Gol 620, autorização de táxi, POB174, autonomia de 3 horas e 10, alterna Mateo. Gol no 620, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, seria a parte principal, táxi Índia, no ponto de espera chama a torre em 118.95, ajuste 10.14. Autorizado táxi 1014 no ajuste via Índia, ponto de espera 1895, gol 1620. 1014. Para 3010, desce para nível de voo 060. Azul 2789, Solos 33, Solos Salvador 1211. 1211, 2789. Vitor Índia, autorizado a decolagem de imediato, vento 090 graus, 1009. Deposição Duna, próxima navegação na proa de Pelos, para interceptar via chegada. Proa de Pelos, descendo 050, 189. 869, desce até 3.000 pés, ajuste no 014. 3.000 no 014, está cancelada a restrição de altitude, pelo? Cancelada as restrições de altitude. Muito obrigado. 0, 3835, mantenha o ponto de espera da 10. Chamando a 210, desça para 4.000 pés, ajuste no 014, reduza para 2009, desça o número 4 na aproximação. 4.000, 1.014, 200 horas, 6310. 6310, informa o tráfego na sua posição 11 horas 5 milhas rumo norte, abaixando o nível 040 em descida, é um Charlie 208. Enter. Este 1-1, no pouso autorizado pistão 10, vento 090 graus, 1-1-9. Sim, livre pouso, azul 27, 1-1. Oceana 63, 1-4, decolos 35, controle Salvador, 1-1-9, decimal 35. Vamos lá, 35, 63, 1-4. 1-1-8-9-5. Obrigado, Fernando. Controle Salvador, uma boa tarde, 63, 1-4, decolou 9-5. Via 1314, contato radar, submantenha nível de voo 340, saída MOMO sem restrições. Saída MOMO sem restrições, só vai manter 340, 6314, chamé. V733, para localizador curva direita para 050, repasse estabilizado. Direita 050, para o Washington, passarei estabilizado, passarei 2735. Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette, Vitor Salvador, na circuita. Vitorinha Juliette, contato radar, mantenha o número 10 no corredor Xé, reporte fora da barra. pouquinho perto da Serra Ponta Farol, Vitor Lindo Júnior. Além do procedimento, boa noite, Renato. 869, desce até 2010, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 e LS X-Ray, portaria estabilizada, boa noite, Renato. 1869, vai seguir tráfego 62 de milhas à sua frente, 1-320 com 150 de ground speed. E reduzir, não é nada. Freio 2231, confirmando, é 12 de horas de autonomia? Afirmativo. Gente, passageiro 2231, autorizado táxi para o ponto de saída da pista no zero, via parte principal, táxi Índia, no ponto de saída chama Torre, em 118.95, ajuste 10-14. Do 27111, solo aos 37, vai liberar a primeira direita, solo Salvador 1211. Liberar a primeira direita, uma solo 1211, o azul 2711. Boeing 737-800, vai segui-lo na aproximação, está com 170 de grau de reduzindo. Nós estamos com 180 indicada, reduzindo para 170 então. Via 210, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 6210. Kilo, posição prevista 3 Romeu, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, a posição prevista é 3 Romeu, confere? Afirma, azul 2711. Ah. Obrigado. Boa tarde, chegou no 869, número 2, final da 11. 1869, continue em aproximação, aguarde a pista limpa. Guardando. O 3676, solo 39, ao livrar a primeira direita, solo Salvador 1211. 211 ao livrar, tá? 3676, obrigado. Obrigado. Bom, aguarde para a decolagem, o Lima Juliette Lima. Juliette. Juliette, frequência livre. Estabilizado no localizador, o Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, desça para 2000 pés, está autorizado o final do procedimento LS X-Ray, reporta para a posição Duna. Desça para 2000 pés, autorizado o procedimento LS X-Ray, o 2733. Oi, Salvador, nosso boa tarde, o azul 2715, quase para passar com o mapa. O 2715, aciona a identificação. Estamos no ideal de descida, senhorita. Tran 3676, autorizado táxi para o pátio principal, minha táxi 6, Alfa e Juliet, portão 09. Alfa e Juliet, portão 09, Tran 3676. Via chegada AMA, no ponto 10 descida, já está para nível de voo 050. ideal descida 050. Nós podemos voar nessa posição a Alduna? Altidei 715, negativo. Voa Amã para interceptar a via chegada. Amã inicialmente, via chegada, 3715, obrigado. Puxa 9314, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Chanel 6314, Recife 2685, alternando 12545, boa. Uno 869, Solos 42, Olivrar primeira direita, Sol Salvador 1211. Olivrar 219, boa. Chanel 62, 1-0, posto autorizado, 100, 90 graus, 1-0. Vivo pouso 1-0, Chanel. Boa noite, 69, boa tarde. Táxi lento via alfa, reporte antes da Juliet. Táxi lento via alfa, reporte antes da Juliet. Boa noite, 69. Salvador, é o Delta 3190, informação November. 3190, acione a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada a Mari. Nível 0550 via chegada a Mari, está 3190. Lima ali mantém, cabeceiro 1-0, agilizando manobras, minha chefe. Ali mantém, 1-0, está 3-2-3. Lima, Juliette Lima, autorizado a decolagem da UNA, 7-0, 9-0 graus, 1-1-2. Confirme, zero controle. Azul 2795, livrou nível 90. Tente. Um minuto para o externo, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, completa final, chama a torre 118 do 195. 1895, 2733. Solo Salvador, chamar 6210, ligado. Salvador, Força Aérea 2733. CAIFAB 2733, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Continua a guarda, 2733. Lima, Juliette Lima, decola 44, controle Salvador, 11935. 1935, obrigado, apoio Lima, Juliette Lima. SAM 3835, autorizado a decolagem, vento 080 graus, 1-2, nós. Essa decolagem, SAM 3835. Com a equipe solo para realizar o pushback um pouco mais da retaguarda, a fim de liberar o finger para a aeronave da companhia passear no 612. Está autorizado o posicionamento, entra a aeronave da companhia para topar o 612. Puxa, né, 6210, prossegue com o táxi de Alfa, parte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, repetará, 6210. Voo 1869, informo que a posição prevista meia dúzia do pátio principal, após a aeronave da companhia finalizar o pushback para realizar mais da retaguarda, autorizado via Juliette para meia dúzia. Ok, vai aguardar via Juliette para o meia dúzia, voo 1869. Controle Salvador 11935. 12935. Salvador, T3835 na Dial 3835, confirma. T3835, contato o radar da decolagem, submantém nível de voo 360 e a saída da Dial. 360, via da Elsa, 3835. Salvador, boa tarde, Azul 4206, como é que eu levo? Azul 4206, aciona a identificação, deixa para nível de voo 060, via chegada a Mari. 060, via chegada a Mari, Azul 4206. Afirma 210, Juliet para portão 04. 04, legal. Autorizado alinhar e manter pistão 1-0. Alinha mantém 1-0, voo 620. FAB 2733, Solos 48, autorizado esquerda, pátio militar. Já havia chegado até 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado alerta que foi repasse estabilizado. Desce via descida, autorizado para 2000 pés, no 0 no 4 no ajuste, vai importar quando estabilizado, 27 no 4, no 5. Tem 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, atento a aeroporto da Avianca, partindo no 04. 0 graus, 129. Autoriza a decolagem, voo no 620. Pode prosseguir na alça, 2130. 210, entramos em contato com a empresa. Apareceu agora. Passaredo 2231, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Autorizado a alerta que foi pista 1-0, repasse estabilizado. Autorizado o procedimento, pode voar Duna? Pista livre. Aqui é só a gente seguir pro pátio de autoridade, pro pátio mais à esquerda, o 2733. Táxi via pista até o pátio de autoridade, Força Aérea 2733. Ah, sim, então autorizado o táxi via pista até o pátio de autoridade, o 2733. Controle Salvador, 1-1935. 1935, voo 620. Conforme roda do plano. 620, perfil da fuga. Pouso 620, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 370 via saída da PUCA. 370 via PUCA, voo 620. Torido 223, motorizado decolagem, vento 080 graus, zona 39. Motorizado decolagem, 283. Número 169, autorizado a linha MZ, pistão 1-0. Centro 835, chama ao centro Recife, frequência 1-25 decimal 1, alterna 1-33 e 425. 251-325, obrigado. Papatango Lima, Juliette Lima, chama centro Recife, frequência 1-2000 decimal 0, alterna 1-2-8 decimal 8. 1-2-0 decimal 0, alternando 1-2-8 decimal 8, Lima, Juliette Lima. Obrigado, Atalha. Boa tarde, passarela 2331. Passarela 2231, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo no 60 via subida Momo. No 60, Momo, 2231. O azul 2715 está estabilizado no localizador. Azul 2715, completa final ILS, chama a torre na frequência 118.95. 118.95, azul 2715, grato, boa tarde. Torre Salvador, uma boa noite, boa tarde, é o azul 2715, no lock. Azul 2715, continua a aproximação, aguardando a pista livre, informa o Boeing da Gol alinhado na 1-0, QNH 1-0 no 4. Vai continuar aguardando a pista livre no 0-4 no ajuste, azul 2715. Azul 4206, prossiga via chegada para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado em LS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. Prossiga via 2000 pés, no 0 no 4, chama estabilizado, X-Ray da 1-0, azul 4206. Tango Lima, que você me pratica? Lima, que você me aciona a identificação, desça para nível de voo 050 e chegar da mão. 2715. Entenderam? Meia com Controle Salvador, 119.35. 193, gol 119. Torre, poderia confirmar o vento para o azul 2715? 090 graus, 119. Grato. Aurélia para direto. 2085-2545, vamos aí 20, boa tarde. Só com a pista, 3169. Contou igual o 1169. O 1169, contato radar na decolagem, subiu, mantém o nível de voo 360, via saída da Elta. Saída da Elta, 360, gol 1169. Dado visual com a pista, são 3190. 3190, completa sinal, chama a torre 198-295. 1895, bom trabalho. 27, eu livrei a primeira direita, Sol Salvador 1211. 1211, Sol Salvador, azul 2715. São 3190, final pista 190. São 3190, pista livre, pouso autorizado, vento 090 graus, 119. Pouso autorizado na pista 90, são 3190. 19. Livrou pista. Azul 2715, autorizado táxi para o Pátio 3, Beta 6 Alfa e Kilo. Posição prevista 5 Lima, atente ao sinalizador. Para o Pátio 3 Alfa Kilo, vai ficar atento ao sinalizador, azul 2715. Forçada 2733. Solicita acionamento e táxi para o Pátio 3, tá? Acionamento por conta em risco, reporte técnico. Aciona 5163, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Frequência autorizado Vitória, via Golf 677, nível 160. Decola 90, saída coral, primeira curva direita, transponde 5163, Vitória 193, controle Salvador 1935, o azul 2591. Correto, azul 2591, não chame para feedback acionamento, parte 3. Demora posicionamento, parte 3 do 2591. 206, completa final, chama a torre 1895. 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa tarde, 4206, final de 6 milhas. 4206, continua a aproximação, agora pista livre, que negando 0 no quarto. 1014. 107, prossiga. Sim, chame para a decolagem, guarda 107. Afirmativo, Guardião 07, está autorizado o táxi, reporte na hora. Tem 3190, solo 01, livra primeira direita, 1211. 2113, 190. Sim, informação Oscar, confere. Prepara a saída da EL, aguarda a cópia. Da EL, aguarda. Conselho 2733, autorizado o táxi, reporte na interseção. Autorizado o táxi, reporte. Olha o passarelo 2331. Salvador, boa. Tran 3190, boa tarde. Autorizado o táxi para o passe principal. Via táxi Alfa e Juliet, portão 05. Alfa e Juliet para o 0310. Tran 3145, pronto, cópia. TAN 3145, autorizado para Galeão, via Upper November 857 Moussou, nível de voo 280. Decolo da pista no zero, primeira curva à direita, saída Tael, Leda e Lume. Aciona 5136, frequência do controle de Salvador 119.35. 280, decolada 10, Tael, Leda e Lume. Upper November 857 Aerolíneas de Moussou, 5136 no transponder, 1935 com controle, TAN 3145, portão 2. Correto, TAN 3145, chame para o estiver acionamento, portão 2. Tamo lá. Pois, Bravo, November Bravo, tem frequência livre para o escudo da sala setor. Direto, Feira de Santana, confirme apenas o estimado do pouso. Bravo, November Bravo, frequência livre. 733, autorizado o táxi via pista até a parte militar. Autorizado o táxi via pista. Azul 4206, solo ao 03, olhe para a primeira direita, solo Salvador 1211. Direita 211, 4206, graças. Guardião 07, está livre de decolagem, vento 080 graus no 49. Azul 4206, Lidão. Azul 4206, boa tarde, autorizado o táxi para o pátio principal, via táxi Alfa e Juliet, portão 01. Alfa, Juliet, portão 01, 4206, graças. Fora do solo, guardião 07. Guardião 07, decolo 04, para o Itapuã, controle Salvador, 11935. Fora do Itapuã, 11935, guardião 07. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Vertical de Itapuã, estaciona, manter patrulhamento, 500 pés, até o farol da barra e regresso. Guardião 07, ciente, mantém escuta permanente do controle. Ciente, escuta permanente, Guardião 07. Bravo 2231, eu chamo Centro Recife, frequência 126.0, alterna 126.8. 260-2832. Liguei a equipe de solo após a Embraer Azul que irá parquear no portão 1, que já está ingressando no pátio principal. Livre acionamento de feedback semi-taxi. Após a aeronave da Azul parqueando no 1, está autorizado o puxo acionamento para reportar no táxi para sair do pátio. Salvador, boa tarde, eu vou 1166 descendo 150 sempre da ordem. 1166, aciona a identificação, desça para nível de voo 050 via chegada a Mário. 050 via Mário, eu vou 1166. Controle Salvador, boa tarde, só tem 4, para não ter informação. 4, aciona a identificação, desça para nível de voo 060 via chegada a Mário. 307, prossiga. Então 07, gente, escuta do controle.